Vamos fazer assim, vamos gravar uma mensagem pra ela pôr na caixa postal dela, o que você acha? Olá, eu sou a Lizier, tenho 25 anos e sou baterista e não posso atender a sua ligação agora. Me liga mais tarde, você sabe o que fazer aí depois do sinal. A minha risada é o bip. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e hoje comigo aqui, Caio Corraine. Olá, personas! Olá, personas! Caio, como é que é o esquema de assinaturas do GugaCast agora? Cara, então, como você ouviu no episódio passado de carnaval, muitas coisas aconteceram durante as férias. Caio, outra coisa, como é que você troca o pneu do seu carro? Você olha pro pneu, coloca as mãos na cintura e fala, puta que pariu. Você acha ok tomar suco de laranja com cenoura? Agora que eu entendi o que você tá fazendo. Hoje é o dia nacional da aleatoriedade, Caio. Hoje é o dia nacional da aleatoriedade. E por quê? Porque sim, porque é assim que a gente escolhe o dia nacional da aleatoriedade, aleatoriamente. Então a gente vai falar de e-mails aleatórios e a gente vai, tipo, atropelar todas as coisas. A gente ia falar do negócio da assinatura, a gente resolveu mudar, falou do suco de laranja. Essa é a brincadeira de hoje. Por quê? Porque é um programa aleatório. E a gente tem esses programas aleatórios por quê, Guga? Porque tem alguns e-mails que são muito bons, mas eles não se encaixam nos temas dos programas. Então a gente resolveu começar esse ano, depois do nosso episódio de carnaval, obviamente, a gente resolveu começar trazendo um pouco dessas histórias que a gente tinha aqui, que a gente queria contar pra vocês. E agora sim, Caio, você pode falar do novo esquema de assinaturas. Então, como eu tava dizendo antes, a gente mudou a nossa maneira de lidar com as assinaturas. Agora você só precisa ir em gugacast.com/assine e seguir as instruções que a gente deixou pra você lá. Antigamente o nosso processo era complicado, era burocrático, era muito secreto, era a nossa sociedade, né, o nosso grupinho ali de pessoas que conseguiram ultrapassar todas as barreiras. Agora a gente diminuiu o tamanho do muro para que você possa pular ele com mais facilidade. Então vá lá em gugacast.com/assine e venha para a nossa bolha. E nessa bolha, cara, é um mundo encantado do GugaCast todo dia. Todos os dias. Exato. Tem conteúdo exclusivo, a gente faz piadas, a gente compartilha, a gente abre nosso coração, a gente fala coisas que a gente não falaria em público. E vai pra lá, cara. Vai pra lá agora, porque todo dia você pode ir pro seu trabalho ouvindo um GugaCast inédito. Menorzinho, mas um GugaCast inédito, apesar de tudo. Então, vamos fazer a musiquinha da caixa de novo? Vem pra bolha, você também. GugaCast.com/assine. Além disso, também temos nossas camisetas do GugaCast, que ficam lá na mitoucamisetas.com.br. Tem trocentas camisetas lá sobre vários programas. Eu acabei quase derrubei a impressora. Sobre vários programas. Eu falo e fico mexendo os braços, assim, loucamente. Tem trocentas camisetas lá, de vários programas, com várias estampas, e muito legais, e que você pode mostrar que você ama capivaras, ou que você tem um ar de rainha e jeito de malandra, ou que você compreendeu o conflito Bozo Gonzaguinha. Vai lá. Para os próximos programas, Caio, que tipo de e-mails, que tipo de histórias a gente precisa para os próximos programas? Um dos favoritos do nosso público, histórias de shows. Então, histórias que vocês viveram em shows, shows que vocês foram, shows que vocês perderam, shows que vocês fizeram. Manda pra gente, que são histórias importantíssimas para a produção dos próximos episódios desse podcast. Então, manda pra gente lá no cartas@gugacast.com. E essa temporada, cara, que tá começando agora, quer dizer, começou semana passada, mas que ainda tá nesse espírito de que estamos começando, ela vai ser uma loucura, cara. Vai ter muita coisa nova, vai ter muita novidade, e isso é só o começo. A gente vai lançar um monte de coisa. Fica atento que vai ser gigante. E só pra entrar nesse clima de empolgação, assim, de que a gente tá voltando, eu vou trazer o jogo preferido da galera. 7 cliques para as estrelas. Sete cliques para as estrelas. Aê! Mas pera, não tem convidado hoje. Quem que vai jogar? Você vai jogar, Caio. Ah, não! Você vai jogar. Ah, não. É tão mais fácil só ouvir a pessoa errando. Porque hoje é o dia da aleatoriedade e eu escolhi pra você um 7 cliques para as estrelas sensacional. Ai, meu Deus. Você tá preparado, Caio? Não, mas vamos, né? Lembrando as regras dos 7 cliques para as estrelas. Você tem que estar na internet, você tem que estar na Wikipedia do Brasil, na Wikipedia brasileira, okay. Em português. Ok. Estou aqui. Beleza, você não pode mudar de língua no meio, porque senão fica muito difícil. Sim. Você pode clicar em qualquer link. A ideia é você... A gente vai começar numa página e a gente quer tentar chegar numa outra página em 7 cliques. Você não pode clicar em links externos. Tem que ser só cliques que levam para a própria Wikipedia. Se você clicar no link sem querer externo, aí você pode voltar. Você nunca pode voltar. Mas fora isso, você não pode voltar mais. Tá. Ficou claro? Bom, uhum. Vai ficar claro quando a gente estiver jogando. Outra coisa, antes da gente começar... O legal dos 7 cliques para as estrelas é a aleatoriedade deles. É um jogo que só vale uma vez. Depois que você já ouviu alguém jogando, não adianta você falar, ah, eu fui lá e fiz mais rápido, porque você já viu outra pessoa errando. Ficou muito fácil. Tem artigo suficiente na Wikipedia para o seu jogo ser sempre inédito, ok? Exatamente. Então vamos lá. Em homenagem ao Dia Mundial da Aleatoriedade, a sua primeira página é sobre o pássaro dançador de coroa dourada. Puta que pariu. Que eu fiquei bastante impressionado sobre quantas coisas tem escrito sobre ele na Wikipedia. Sim, tem um monte de coisa azul aqui, então é bom pra mim. E o seu objetivo é chegar na página os 7 anões. 7 anões? De pássaro Caraca. Dançador de coroa dourada até os 7 anões em 7 cliques. Olha, sacou? Entendeu? 7 anões, 7 cliques? Vai lá, caralho. Cara. Vai lá. Tá, eu vou te acompanhar aqui, vou te ajudar. Tá. Passa dançador de coroa dourada, uma espécie de ave da família Dadadá, endêmica do Brasil, vulnerável à extinção. Não, nada disso. O seu habitat nem a ver com sete anões. Floresta tropicais de terra, sim, eles moram numa floresta. Não, não tem nada. Helmut Sick, não tem nada a ver. Universidade do Toronto. O Irapuru de Chapéu Branco. O Irapuru de Chapéu Branco. Caralho! Tá, peraí, vamos pensar. Irmãos Vilas Boas, ornitólogo. E você também pode ir pra problemas ambientais do Brasil. Cara, eu iria no Irapuru de Chapéu Branco. É o que eu sempre falo. Nesse jogo, o importante... Por isso todo mundo perde. É você não ir no óbvio. Ó, peraí, vê se você vê a minha linha de pensamento. Branca de Neve é um conto alemão, correto? Não sei, é. Eu acho que é. Então você quer ir no Helmut Sick? Então, esse é o ponto. Eu não sei o que é Helmut Sick. É o cara que descobriu o pássaro dançador de coroa dourada. E se ele não for... Ah, meu Deus do céu. Cadê o link dele? Rio Onde Cururu. Tá? Helmut Sick. Não, você não pode clicar pra ver. Você tem que pensar. Não, sim. Não, eu só tava vendo onde que ele tava. Tá na segunda linha, tá? Pera aí, então. Eu vou nele. Helmut Sick. Helmut Sick, vai. Tá bom, vamos lá. Cliquei. Eu também. Cliquei. Ah, ele é alemão! Vamos, é alemão, caralho. É com esse nome, né? Caralho, você tem certeza que sete anões é alemão, cara? Cara, eu tô apostando 100% nisso. Se não for, fodeu. Já perdi. Se não for, já perdi. Ok. Ó. Que você tem pra clicar aí? Berlim, Universidade de Berlim, Brasil, Neomorphos Geoffroy. Talvez... Esse não é um dos nomes dos sete anões? Era do oitavo, mas ele morreu. E o Krax Blumenbach. Também não é um dos sete anões? Cadê isso? Ilha das Flores, você lembra do Ilha das Flores? É um filme. Cadê Sim. Ilha das Flores? Caraca, você tá lendo um monte de coisa que... Ah, aqui, achei. Acabou sendo preso e enviado... Ilha das Flores é um filme, Caraca. Sete anões aparecem num filme, talvez esse seja um caminho. Olha... O Helmut Sick também descobriu a Arara Azul de Lear. Será que ela aparece no filme? Ajudando a Branca de Neve a colocar uma cortina no lugar? É, ela gosta de uns pássaros, né? Ela tem essa relação com os pássaros. Eu acho que eu vou em Ilha das Flores, hein? Ilha das Flores. Ou se você for em Rio de Janeiro tem Zé Carioca é um filme da Disney. Hã? Talvez. Caralho, eu acho que essa curva vai. Vai, não vai? Eu acho que essa curva vai. Vai. Eu tô falando, cara. Você não tem que ir no óbvio. Que aí você chega tem que em achar... Disney, chegou em Disney, acabou. Porque se você for no óbvio, você pode até achar, mas aí você vai pro caminho mais longo. Você tem que achar um atalho, porque você tem 7 cliques, entendeu? E o atalho nunca tá. É óbvio. Cara, Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Deixa eu ver se tem aqui. Se tiver, já vamos procurar Zé Carioca. Zé. Deixa eu dar um find aí e procura Zé Carioca. Não tem. Puta que pariu. Puta, não tem. Ok. Só que a página do Rio de Janeiro é coisa pra caralho, né? Então vamos lá. É, talvez tenha bastante coisa. Quem sabe não tem um Helmut Sick. Caraca. Olha, não tem Zé Carioca, mas tem Carioca. Será? É um caminho. Eu acho que na página de Carioca pode ter. Mas olha só, tem também Bahia. O filme do Zé Carioca não é Você Já Foi à Bahia? Não vai ter porra nenhuma. Aquele filme que ele tá com o Pato Donald, não tem? Você lembra? Você, Guga, é o cara que fala pro maluco que tá acelerando demais. Deus no comando. Não, é, cara. Não é. Você já me viu jogando várias vezes. Você já me editou jogando várias vezes. Você sabe que quando... Nem sempre eu acerto, mas às vezes que a gente acertou e foi legal, foi desse jeito. É, vamos ver. Capitanias Hereditárias. Morro de Pão de Açúcar. Será que não tem alguma coisa de... Mineração? Eu ia falar isso. Por causa do petróleo, né? Mineiras. Se a gente achasse sete anões por mineração, em menos de sete cliques, seria ia ser a coisa mais legal do mundo. Mas não, não tem aqui. Ó, tem, eu achei aqui extração mineral. Não, mas não é tem, clicável. Ué? Não, ó, tem... Não é clicável? 37,5% do produto interno bruto do Rio de Janeiro vem do setor industrial. E aí tem um monte de coisa aqui. Metalúrgica, siderúrgica, não sei o que. Extração mineral, extração refino de petróleo. Mineração é um link. Você achou mineração? Aham. Esse já é o nosso terceiro clique, né? Foi. O primeiro foi no... Foi o Helmut, no alemão. O segundo foi o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, agora mineração. Mineração, vai lá. Mineração. Foi. Já procura aí sete anões. Não, não tem. Não. Infelizmente. Puta que pariu. Eu dei uma tremidinha aqui agora. Deixa eu ver. Vamos ver. Metais, cerâmica... Petróleo, gás natural, computadores. O que eles mineravam, você sabe? Eram pedras preciosas. Então vamos procurar pedras preciosas. Deixa eu ver. Eu achei pedras ornamentais, mas não é um link. Você sabe alguma pedra, tipo ouro? Vamos ver se tem ouro. Ouro tem bastante. Tem corrida do ouro na Califórnia. Tem aqui Atenas, Grécia, Espanha, prata... Salgema, porcelana, romana, República Tcheca. Aspen, Colorado. Produto interno bruto. Maçã. Maçã ia ser foda. Tem maçã? Não. Não, não tem maçã. Tem informação. E aí ele achou. Achou maçã. É, tinha maçã dentro da palavra informação. O que mais que Caraca. Eles faziam? Soneca. Será que não tem soneca? Soneca. Não. Zangado. Zangado era mais fácil de achar no Zangado, Rio de Janeiro, não. Né? Mestre talvez tenha, hein? Não, também não. É, eu acho que... Eu acho que dificultou aqui na mineração. Foi um long shot. Foi legal, mas... Valeu a pena. Olha, tem aqui minas. Modo de escavação das minas. Minas subterrâneas. Minas a céu aberto. Talvez em minas subterrâneas, porque esse é o tipo de mina que eles trabalhavam, né? Só que é o link vermelho aqui. Ah, link vermelho é pra fora? Ah. Não, link vermelho é que não tem. Ah, entendi. Ele demanda uma fonte, mas ele não tem. Mas eu acho que a gente veio pra Corrida do Ouro. É o que eu tô pensando, viu? Né? Sindicato, não. Sindicato, os sete anões não faziam parte nenhum sindicato. Mas Corrida do Ouro pode ter umas coisas falando sobre a história da mineração, sobre histórias, folclore. Guga, eu acho que sobrou Corrida do Ouro. Vamos lá, Caio. Vai com fé. Não, esse é o nosso quarto clique, né? É o quarto. Corrida ao Ouro. Uma telenovela. Ah, você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. A telenovela brasileira produzida pela Rede Globo. Puta que eu pariu. Ô, mas peraí. Talvez você possa usar aqui o código Bacon. Sempre tem um ator que atuou com Kevin Bacon. Sempre mas tem. O problema é que... Eu não lembro quem dublou Branca de Neve. Sei lá, mas Araci a gente chega... Balabanian. Porra. Bom, eu sei que a Lucinha Lins atuou com Kevin Bacon. Se tiver a Lucinha Lins aí... Tem o José Wilker, que ele comenta o Oscar. Opa! Caralho! Chegou, caramba, não acredito que a gente vai chegar. Caralho, não. José Wilker. José, já cliquei. Esse é o nosso quinto clique. Já cliquei, foda-se. Procura aí, Oscar. Oscar, vamos até achar o que vai ter. Tá aqui, tá aqui, Oscar. Peraí. Antes da gente clicar no Oscar, porque vai ser o sexto e provavelmente Branca de Neve não vai estar na página do Oscar. Vai estar, porque eles ganharam o Oscar. Quer dizer, tem uma chance de estar. Deixa eu ver, peraí. Vamos lá. Não, vamos olhar, vamos dar um. Calma. É. Estamos aqui no José Wilker. Ok. Dá uma olhada com calma, algumas outras opções. É. Porque o José Wilker também fez cinema. É verdade. Então, talvez a gente encontre aqui um outro caminho. Vale a pena. É legal saber que tem o Oscar, mas a gente pode achar outras coisas. Caraca, velho. Eu tô excitado agora. Meu Deus do céu. Tá, peraí, vamos lá. TV Cultura, Cinquentinha, Guerra de Canudos, Chica da Silva. O Bem Amado, Cê... Gabriela. Não tem mais muita coisa, cara. Caralho, só tem a porra do Oscar. Mas okay, já é super salsa, próximo. Salsa e merengue, não. Vamos ver aqui. Ah, achei aqui um lugar que tem a carreira dele no cinema. Peraí, lá no final. Falecida. Caramba, cara, esse cara fez muito filme. Muito. No cinema, né? Imagina. Quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pô, não dá nem pra contar. Tem uns 50 filmes aqui no cinema. Vamos ver os que são em inglês. Medicine Man. Eu lembro desse filme, é com o Sean Connery. Tem 70 filmes. Dead in the Water. Esse ano, talvez esse seja um caminho melhor, hein, a gente achar um filme. Mas eu não sei, Caio, porque se a gente achar um outro filme, a gente vai ter que desse filme chegar no Oscar ou na produtora e tudo mais. Eu acho que a gente for direto no Oscar, eu acho, só acho, que o Branca de Neve ganhou algum Oscar aí. Tem que ter ganho, né? Vamos lá, então? Vai, Oscar. Oscar. Jesus Cristo. Já Branca procurei. De Neve. Branca. Não tem. Puta que o pariu. Mas se você procurar Disney... Deixa eu ver. Eu achei o Walt Disney. Disney tem aqui. Vamos dar uma lida. Então, esse foi o nosso sexto clique, né? Foi. Então a gente já vai perder porque não tem Branca de Neve aqui. A gente o não sete é, o sétimo clique deveria ser na Branca de Neve. Mas eu já falei, é igual o golfe. Mesmo que você não consiga fazer no número esperado, vai se você conseguir menor. Bem pouco, tá valendo. É, mas aqui eu acho que, tipo, clicando em Disney já deve achar. Então, eu acho também, mas tem uma coisa. Aí tá escrito Walt Disney. Se a gente clicar aí, eu acho que a gente vai cair falando da pessoa Walt Disney, não da produtora Disney. Mas ele que produziu o por isso que ele ganhou o Oscar. Ele era produtor da Branca de Neve. Mas Branca de Neve realmente ganhou o Oscar? Eu acho que sim, tenho quase certeza. Na verdade, a gente ainda vai ter mais um clique pra chegar em Sete Anões, né? Mas... Caraca, o Disney ele foi a pessoa que mais ganhou Oscar na vida. Por isso que ele tá aqui. Caralho. E aí? 22. E aí, Caio, o que, que vai ser? Ó, Disney. Já tá aqui, primeira linha. É mesmo? Branca de Neve e Sete Anões. Aqui, Branca primeira de linha. Neve, só que tá escrito Branca de Neve, não Os Sete Anões. É, aí tem que clicar na Branca de Neve e Sete Anões. Vamos ver se em outra parte tem escrito Sete Anões no artigo. Pode ser que tenha. Vamos ver. Sete. Sete M's, setembro, sete... Não, é tudo é o mesmo link. É sempre Branca de Neve e Sete Anões, é. É. Bom, clicamos nele. Ok, já foram oito. Tem Sete Anões, cadê? Será que tem? Tem que ter, cadê? Como link? Como link, acho que não. Ah, tem sim, tá aqui, ó. Não, tem só anões. Putz. Porque a página Os Sete Anões existe. Eu achei ela antes. Então, até aqui a gente já foi oito cliques, é isso? Sim. A gente vai ter que caprichar aqui agora. Caraca, foi difícil. Eu não tenho ideia de como chega. A gente vai ter página. Que dar uma lida agora no artigo e tentar achar alguma coisa que... Tipo, falar nos personagens secundários, Deixa eu ver aqui. Elenco original. Ninguém falou que ia ser fácil. Será que a gente achou a primeira página inalcançável de Sete Cliques para as Estrelas? Não é possível que não tenha como chegar nela. Agora eu tô pensando. Ah. A gente tá no filme, correto? Aham. E se a gente for pro livro? Tem o livro? Boa. É um caminho. Tem, não tem? Deve ter. Dos Irmãos Grimm, tem escrito aqui, ó, Irmãos Grimm. Peraí, vamos ver aqui, peraí. Caio, tem na desambiguação. Puta, é aqui, fechou. Branca de Neve, desambiguação. Tá aí, ó, o primeiro deles, Branca de Neve, Conto de Fadas. Conto de Fadas. Clicar nele, Ctrl F, 7, quando Branca de Neve fez 17 anos, não, 7 anões, achou. Aí, caralho. Clica descobriu lá. Que lá clica moravam lá. Sete anões. Fechou. Achou. Quantos cliques pariu. Foram? Nossa, acho que oito. Foram oito, nove. Não, nove pra desambiguação, dez. Dez pra chegar nos sete anões. Nossa senhora, acho que eu tô em último no ranking. Se tiver um ranking, né? Esse foi difícil, Caio. Caramba. Meu Deus do céu. Página desgraçada. E é legal porque a ideia é que eles sejam realmente difíceis de serem encontrados. Então a vida imita a arte. Ou o jogo imita a arte. E eu agora vou comer a minha maçã envenenada e me esconder dentro de um caixão de cristal de vergonha. Que eu acho que eu fui pior que o Merigo. Não, eu achei cara, que isso não era não, possível. Não, esse foi difícil. Esse foi um desafio difícil. Eu acho que esse a galera não vai conseguir superar muito fácil, não. É, esse eu aceito nos comentários do post, também lá no nosso grupo secreto do Facebook, que vocês mandem o caminho que vocês fizeram. É porque foi muito difícil achar uma página que linka só para os Sete Anões, porque todas elas linkavam para Branca de Neve e Sete Anões. Exatamente. Mas essa que é a beleza desse jogo, Caio. Ele faz você querer se matar. Quem lê o primeiro, eu ou você? Vamos tirar no para o ímpar? Vamos. Não, 2 ou 1. 2 ou 1. 2 ou 1 de 2. Não. Pedra, papel, tesoura. Vamos lá? Beleza. Pera pra dizer em São Paulo, é Joquimpô. Sim. Você fala tipo Joquimpô, assim, antes de... Joquimpô. Entendi. E aí no pô, você coloca... Em Brasília a gente o falava... O que você vai escolher. Pedra, papel ou tesoura. Nossa, é não. Sério? Nossa senhora, nossa senhora. Isso aí reclamando aí das músicas traduzidas que o Rafael trouxe. Mas que diabo é Joquimpô, cara? Que merda é essa também? É o nome do jogo japonês. É um jogo japonês isso. Então vamos falar de Joquimpô, vai lá. Vai. Joquimpô. Joquimpô. O que você pôs? Coloquei papel. Não pode mentir. Pus tesoura, ganhei. Porra. Então eu leio. Toma aqui. Você lê. Ah, com, né, prêmio, tá aí, trabalha. Olá, pessoal do Guga. A gente não tem o Rafael pra dar títulos pros e-mails, né? É muito triste. É, o legal muito é que triste, a gente vai, né? A gente vai descobrir no meio do sobre o que, que o e-mail é, porque é o dia da aleatoriedade. A gente não tem o Rafael pra dar nome pros e-mails e nem já preparar o nome dos personagens fake. Não, vai ser uma loucura. Vai ser tudo aqui no aleatório. Olá, pessoal do Guga Cash, Caio, Guga e Rafael. Meu nome Olá. É... Mas acho que, devido às circunstâncias, é bom manter um nome fake com a qualidade que só vocês conseguem. Então blipa aí o nome dela, Caio. Sim. Caio, eu dei uma rápida lida no e-mail aqui e vi que o e-mail é sobre alguma coisa relacionada com a Coreia. Você conhece algum nome coreano? Que não seja Kim Jong-un? Kim Jong 2, eu sempre penso nisso quando eu leio o nome dele. Não, já sei. Vamos usar carros coreanos. Hyundai, então? É, o nome dela é Hyundai. Resolvi Beleza. Mandar esse Hyundai aqui nos Estados Unidos, é Hyundai. Sério? Sério. Mas a gente vai falar Hyundai, que é mais legal. Resolvi Sim. mandar esse e-mail antes que eu me esquecesse e por isso estou enviando no período de férias. Mas como acho uma história boa, sei que vocês vão incluir num especial que tem a ver. Não, a gente Caraca. Incluiu num especial que não tem nada a ver. Exatamente. Mas ela meio que previu, né, onde que a Hyundai ia entrar. Essa história aconteceu há alguns anos quando eu era uma adolescente limitada, antes de eu ter uma noção do empoderamento básico de feminismo e mostra o quanto fui babaca com outra garota, apesar de ter rendido umas boas risadas. Não sei se vocês conhecem K-pop. Não? Você conhece, Caio? Eu sei, eu conheço. Um pouco, tem algumas bandas. Assim, acho que Girls' Generation é K-pop. Eu sei que não é K-pop, mas sempre eu acho parecido que é uma que faz... É, são as menininhas que tocam heavy metal pesado, já viu? Não, isso é assim, é baby metal baby e metal, é japonês. É. E eu gosto bastante de baby metal. Baby metal. Enfim, é um estilo musical de pop coreano que envolve muita dança e moda. Lembram do Psy? Pois é, como é pouco conhecido, os fãs acabam ficando mais próximos. Hoje em dia, ainda tem uma divulgação maior e já tiveram muitos shows no Brasil também. Mas há alguns anos atrás, era literalmente um grupinho pequeno que se conheceu pela internet através do Orkut MSN. Bons tempos. Não tinha bolha, bons tempos. Eu gostava que eu só participava de comunidade tipo cabo USB... Que era um soldado e o nome dele era USB. Eu adorava, só essas comunidades. Basicamente, todo mundo que curtia as mesmas coisas se conhecia, mas não necessariamente estava no mesmo meio social. Tinha gente do Brasil todo, mas claro que o pessoal da mesma cidade sempre tentava se encontrar, talvez pela necessidade de poder curtir esse tipo de cultura sem ser zoado. É basicamente para isso que a internet serve, né? E é engraçado que hoje em dia os grupos que eram pequenos e menores, né, que eram os... que se sentiam, né, pressionados e reprimidos, hoje acabaram virando os opressores, né? Porque agora a galera geek nerd é a mais barulhenta e... da internet. A galera se encontrava quando tinha evento de anime. Sim, daqueles que o pessoal usa toquinha de bichinho, toma leite de soja do saquinho, total tosqueira. Ó, fala mal de evento de anime não, que eu já fui em vários e eu não vou permitir isso aqui nesse programa não. Mas você usava toquinha de bichinho? Usava toquinha de bichinho. Você tomava leite de soja no saquinho? Eu adoro Mup, meu Deus do céu. Então beleza, cara, tá tudo certo, é sua turma aqui. Não é tosqueira não. Já que boa parte já era fã de animes e mangás e acabou migrando para a cultura coreana. Mas ainda assim, tinham os encontros para dançar e aprender as coreografias do grupo. Numa dessas, eu acabei conhecendo uma garota que fiquei muito próxima. O nome dela era Kia, certo? Uhum. O nome dela era Kia e ela tinha autoestima muito para baixo, porque tinha estrabismo e era gorda. Putz. Que é estrabismo? Estrabismo é quando você tem um olho para cada lado. Ou os dois olhos para um. É quando você tem... Os seus olhos não são alinhados da maneira mais comum. Uhum. Para piorar, ela tinha uma irmã chamada Sang-yong, que era o cão na terra. Além de mais magra e mais bonita, a desgraçada era muito mau caráter. Falava mal de todo mundo e era uma bela de uma filha da puta. Caramba, ficou agressivo. com a irmã, sempre zoando ela e reforçando os pontos que via como negativos na aparência. A Kia era um amor de pessoa. Me levou várias vezes em sua casa e ela vinha na minha. Ficamos realmente muito próximas e eu até pintei o cabelo dela. É, porque é isso que você faz quando você fica próximo de uma pessoa. Exato. Ajudava com maquiagem e roupas para que ela se sentisse mais confiante. Aos poucos, ela parecia se soltar. Sang-yong, a irmã malvada, como boa escrota que era... É legal que ela vai falando tudo fofinho e de repente ela solta um palavrão. Exatamente. Tinha amigas muito escrotas. E em um dia, nesses encontrinhos de fãs, ela apresenta uma garota que até hoje não sei seu nome real, mas que se intitula, mesmo sendo um apelido, peço pra que mudem o nome dela também. A gente vai blipar. Como que a gente vai chamar? Olha... Acabou os carros? Acabou o carro. Bota Samsung. Samsung. Samsung era super arrogante e como, e como também era cosplayer, ela se vestia de videocassete. Era... Ela se vestia de celular que explode. É, era famosinha entre a galera. Ela fez um cosplay de Mai do King of Fighters e pelo nível elevado de pele à mostra, ganhou uma popularidade enorme. Ela era tratada como rainha pelos nerds punheteiros de 14 anos. Caraca. Esse meio é realmente maravilhoso. Uma informação muito relevante é que mesmo que nos encontros tivesse no máximo 40 pessoas, eu não lembrava o nome de todo mundo. E muitas vezes conversávamos socialmente, mas nem sabíamos quem era. Principalmente quando era online, já que muita gente usava apelido e eu nunca me importei muito com isso. Eu sabia o nome de umas 4 pessoas que eu era mais próxima, incluindo a Kia, e o resto era só de vista mesmo. Um fato que fez com que eu e a Kia ficássemos mais conhecidas foi que organizamos um piquenique com gincanas, sorteios e comidas. Olha que legal. Olha que bonitinho. Acabou ganhando uma proporção maior do que o esperado. Vieram muito mais do que só 40 pessoas. De verdade, acho que tinha umas 100. Olha aí, cara. A Hyundai é uma promotora de eventos. E vieram estudantes chineses e coreanos interessados que conversaram comigo. Foi algo totalmente surpreendente que acabou fazendo com que eu ganhasse uma certa popularidade, já que eu era host da parada. Kia ficou mais na organização porque era muito tímida. Conheci tanta gente nesse dia que naquele ponto eu já nem lembrava quem era quem. Sabe uma coisa que eu acho muito engraçada depois que você leu esse parágrafo? Imagina se você é um coreano... E você fala, não, eu gosto de samba. Vou organizar aqui um piquenique para os ouvintes de samba. E aí cola uns BR. Tipo, oh, e aí, você curte samba, né? Tal, vamos trocar ideia. Ó, aqui em Miami rola isso direto. Normal. Caraca, velho, isso normal. Na minha cabeça é muito esquisito. Tem a galera da capoeira e os caras que fazem capoeira, eles, os hosts da parada, assim, eles não são brasileiros, eles só são fãs de capoeira. E aí juntam... Caraca. Junta a galera e tal. É igual aquele pagode japonês, já viu? Não. Maravilhoso, cara. Eu te mando o link depois. É uns japoneses cantando músicas, cantando pagode, em português. Que só legal. Que daquele jeito deles. Que maneiro. É, cara, é muito bom. É muito, muito, muito bom. Eu quero ver. Foi então que, chegando perto do final do ano, Kia me contou que seu aniversário estava próximo e que iria dar uma festa. Olha que legal. Bonito. Ao ouvir isso, fiquei super animada, porque a mãe da Kia... e da Sang-yong, era confeiteira e fazia comidas deliciosas. Que interesseira do caramba. Kia disse que convidou só seus amigos mais próximos, mas Sang-yong, mais uma vez sendo escrota, pediu pra mãe pra chamar os amigos dela também, porque não era justo só a Kia convidar quem ela quisesse. Ridícula, né? É sim, eu também acho. Exatamente, o aniversário é da Kia, pô. Chegando no dia da festa, lá estava eu, Kia, umas outras duas amigas nossas e o resto da festa eram amigos da Sang-yong. Ela trouxe pelo menos umas 15 pessoas. Nós conhecíamos todos de vista, mas parecia que todos ali sabiam quem eu era. Alguns meninos tentaram se aproximar de mim e outras meninas puxaram papo. Foi até que uma garota veio conversar comigo, cheia de intimidade, falando coisas do tipo: "Oi, lembra de mim? Nossa, faz tempo que não nos falamos. Que linda você tá." Eu simplesmente não fazia a mínima ideia de quem ela era, mas fiquei constrangida de dizer isso, então fui dando corda como se realmente a conhecesse. Depois de um tempo, a menina começou a falar fofocas de pessoas que eu não fazia ideia no maior estilo. Nossa, sabe a fulana? Então, ela disse que namorava um coreano, mas era mentira. Que ridícula. Caralho, deve ter um status, né, namorar o coreano. Exatamente. Não, e o pior de tudo, eu conheço gente que é assim hoje em dia, que faz parte do meu círculo de amizades. Eu só fingia que estava super a par do assunto e sabia de tudo. Nesse clima, eu acabei indo no embalo e falei: "Você viu como a tal de Samsung mostrou os peitos online?" Comentei sobre um boato que vi no MSN. De repente, ficou um silêncio absurdo na festa e só a música tocava. Ai, meu Deus. A garota que estava falando comigo ficou quieta e me olhou com uma cara chocada. E as outras pessoas ao redor ou olhavam pra mim ou cobriam a boca num ato para esconder o riso. Vi por trás dela que minha amiga Kia gesticulava desesperadamente, me chamando para o corredor onde ela estava escondida. Com a maior calma, me levantei e fui pro corredor, onde ela me puxou pro banheiro e trancou a porta dizendo: "Você é louca? Você é louca, mano?" Eu não estava entendendo nada. Foi então que Kia falou que a tal Samsung, que eu disse em alto e bom som, que mostrou os peitos, era exatamente a menina com quem eu estava conversando. Nossa, que vergonha. Nossa. Eu tô encolhendo aqui, cara. Tô me recolhendo. Nossa senhora. Ai, Hyundai, meu cara. Nossa. Caramba. Se vergonha alheia matasse, cara, eu já tava destroçado. Ainda bem que meu carro é Kia, porque senão eu não ia querer entrar nele mais. Meu, não, cara. Não. E eu falei isso. Quando ela falou, deve ter sido em câmera lenta, assim. Aquela menina é a Samsung. Samsung, Samsung. Sabe, deve ter sido isso. Ela tudo começou a girar. Aí vai aquele gif da mulher da novela fazendo conta. Ela, não, peraí. Caralho, é ela mesmo. E eu que falei isso na cara dela. Eu entrei em um mini colapso mental, comecei a suar frio e senti minha barriga doer. Caralho, eu havia falado na... Essa Hyundai, ela é muito baby metal, cara. Ela fala muito fofinho e de repente ela solta um palavrão. Caralho, eu havia falado na cara da menina isso. Tudo que eu queria era entrar dentro daquela privada e me dar descarga. Comecei a ter vários tipos de reação, do tipo brigar com ela de por que ela não tinha me avisado antes, ou me perguntar por que aquela garota estava ali, sendo que ela nem era nossa amiga. É legal que ela construiu toda uma história de que a Xiang Yong ia trazer as amigas, e na verdade não teve nada disso. Mas eu acho que ela era a Samsung e era amiga da Xiang Yong, não era? Ah, é, entendi, é por isso. Dá, ela contextualizou. Cara, esse foi um e-mail muito bem escrito. Exatamente, ele foi colocando pecinhas e aí no final ele fez o wrap-up. É. Depois dessa mega mancada, eu não falei com mais ninguém na festa. Passei a noite toda comendo e infelizmente não tinha bebida alcoólica. Afinal, eu tinha menos de 18, muito bem. Então me entorpeci de refrigerante e docinho mesmo. Fui embora e pude finalmente ficar mais tranquila. Foi a famosa sensação de relaxar o cu. O nome desse e-mail é Baby Metal. Se bem que já tá meio baby punk rock, né? É. No mesmo dia, pelo MSN, um dos garotos que queria ficar comigo na festa veio falar que ele quase riu alto quando eu disse aquilo. Que ele era ex da tal da Samsung e que tinha terminado com ela exatamente por isso, pois ela havia mostrado os peitos na webcam pra vários garotos. Que ela nem gostava de mim e que falava muito mal de mim porque tinha inveja de eu ter conseguido ficar, entre aspas, famosa. Pra você ver como adolescente é uma merda. É mesmo, né, cara? Adolescente é uma merda. Adolescência, velho. E isso é uma coisa que eu tava conversando sobre isso com um amigo meu. Que a minha geração... A sua eu acho que até não sofreu tanto com isso, mas a minha geração é a primeira geração em que os resquícios da adolescência ainda estão disponíveis para as pessoas na internet. É verdade, verdade. Da minha pra frente, todas as adolescências estão aí pra sempre na internet. Verdade. Então, cara, que merda a vida dessas pessoas. Hoje em dia, eu sei que ela pode fazer o que ela quiser com o corpo dela, pode mesmo. Mas acho que as pessoas não poupavam comentários maldosos por ela ser uma pessoa escrota. É, ser escrota, ela também pode, também é um direito. Sim. É sempre uma opção. Eu criei essa frase esses dias. Ser babaca é sempre uma escolha. Nunca. Você tem o direito de ser muitas coisas, mas ser babaca nunca é um privilégio, é sempre uma escolha. Exato. Parabéns, Guga. Eu parei assim 2 segundos depois pra pensar, realmente, caralho. Né? Esse babaca não é um privilégio. Essa não foi a única cagada constrangedora que eu dei por ser sincera demais e não ter uma boa memória, mas fica pros próximos e-mails. Por favor, manda mais e-mails, porque eu sofro da mesma situação, cara. Eu tenho uma dificuldade muito grande de decorar rostos. Eu acho os rostos das pessoas, em geral, muito parecidos. Então, eu vivo passando por situações assim. Eu sei quem é a pessoa, eu sei a história, eu sei o nome dela, mas eu não sei o rosto dela. E aí eu não tenho certeza se ela é quem eu acho que ela é. E isso me coloca em situações muito parecidas. Mas nunca eu falei uma coisa desse tipo. O meu problema é, eu sou mais tranquilo em relação a isso, porque fisionomia eu lembro, mas nome não. Nunca, nunca. Se a pessoa não faz parte do meu dia a dia, eu não vou lembrar o nome dela. Nunca. Assim, a chance é menos 10, não é nem zero. Então, é negativa. A gente tem que ir nesse evento juntos. Aí quando a gente chega lá e você fala assim, esse aí é aquele cara que fez aquele negócio. Eu falei, Ricardo. Entendeu? Perfeito. Beleza. Exatamente. Pela união dos nossos poderes, nós somos uma pessoa plena. Isso aí. Lê o próximo e-mail aí, Caio. Próximo e-mail aqui que a gente recebeu veio com título, que é O Assoprador Apaixonado. É um bom título. Bem, é um ótimo título, porque é bem curioso, assim, é. Bem... Você fica pensando o que ele pode sugerir. Olá, Guga, Rafael e Caio. Tem um convidado aí? Olá pra você também. Não tem convidado hoje. Você seria um olá para o vazio. Tipo o Neo desviando de um tiro, tá ligado? É. Esse foi o olá dele. Caras, tenho maratonado o GugaCast e trazido minha namorada para este mundo dos podcasts também. E vocês, com sensibilidade, humor e delicadeza, têm ajudado muito essa minha catequização. Obrigado por tudo. Ó, que fofinho. De nada. Meu nome na história pode ser O Assoprador. Podem me chamar assim que lá na frente eu explico melhor. Vão confiar nele? Não, vamos dar outro nome. Vamos chamar ele de O Aspirador. Ok. Escrevo desta vez sem um tema em que me encaixe, pelo menos até agora. É que a história que vou lhes contar é tão hilária e, creio eu, a realização de um sonho que habita em todos nós que eu achei digna de compartilhar. Confie em mim. Olha lá. Todo mundo já teve um amor de adolescência, não é? Ah, a gente tava falando de adolescência agora mesmo. Uma paixão avassaladora que lhe faz acreditar que aquela garota de 14 anos é a mulher da sua vida, certo? Certo. Comigo aconteceu isso bastante até. Exatamente. Pois comigo não poderia ser diferente. Estava eu em meus 12 anos quando descobri na minha sala de aula, sexta série, uma garota chamada... Que a gente vai chamar de Electrolux. Melhor. Feiticeira. Não tem aquela vassoura feiticeira? Então a gente tem um aspirador. Você lembra que tinha aquela vassoura feiticeira? Não! É tipo uma vassoura que na verdade é uma escova, tem uns rolos de escova, e você vai passando e ele vai puxando a sujeira pra dentro. Você tá inventando, Guga. Chamava vassoura feiticeira. Não, procura aí, cara. Você tá igual o meu carro capotável, que agora todo mundo falou que é a minha invenção da minha memória, porque ninguém lembra dessa porra. Procura aí, vassoura feiticeira. Procura aí. Vassoura feiticeira. Se você escrever feia, ele já vai mostrar. Caraca, existe mesmo. Então ela vai se chamar Vassoura Feiticeira. Ok, cadê onde que eu tava? Daqui eu pariu. Vassoura Feiticeira era linda. Essas frases fora de contexto, a gente pode nenhum ser, outro podcast. A gente pode falar só feiticeira, vai ficar mais engraçado. Vai feiticeira, lá. Beleza. Feiticeira era linda. Cabelos negros, ondulados, divertida, sorridente e muito inteligente. Na verdade, era uma garota comum, mas meu coração adolescente a escolheu. Clássico. Escreve muito bem o nosso querido aqui. Uhum. Claro que ela não se interessou por um guri esquálido, de óculos fundo de garrafa, baixinho. Parabéns pelo uso da palavra esquálido. Exato. Meu único mérito era desenhar bem. E eu usava isso a meu favor, sempre que podia. Não que isso adiantasse alguma coisa, mas pelo menos me mantinha próximo a ela. Pois bem, vou tentar resumir um pouco porque ainda estamos nos anos 80 e a história vai longe. Como eu conversava muito com ela por telefone, ela já conhecia minha voz muito bem. Caraca, que estranho. Eu não conseguia nem mesmo passar um trote, fingindo ter outra voz. Até que ponto um guri de 12 anos consegue fingir outra voz, né? Eu não era o Léo Lopes infantil. Léo Lopes infantil agora. É um bom nome também. Resolvi então ligar pra casa dela e ficar esperando ela atender. Pra ficar ali, calado, do outro lado da linha, ouvindo sua voz. Tempos pré-Bina. Cara, Bina. Bina. Bina é uma palavra que denota muito a idade de uma pessoa. Exato. A guria era tão divertida que encarou a minha ligação muda como algo legal. Começou a dizer coisas como: você me liga toda noite, né? Você gosta de ficar... Ai, Jesus do... Nossa. É muito anos 80 isso. Você gosta de ficar ouvindo minha voz, é isso? Então vamos conversar. Já que você não quer falar, então você responde minhas perguntas com sopros. Uau. Se a resposta... Cara, isso ficou muito creepy, muito rápido. Creepy, porém interessante. Ok. Se a resposta for sim, você dá um sopro. Se a resposta for não, você dá dois sopros. Ok? Eu soprei uma vez. Por isso que o aspirador queria ser chamado de assoprador. Assoprador. Não rolou. Eu vou trocar, né? Sopro por chupa. Tipo, você suga uma vez. E eu soprei uma vez. Estava selado ali, nosso destino por longos anos. Anos? Longos, mesmo. Porque nessa conversa trocada por sopros, ela me contava como foi seu dia, me contava o que pensava da vida, o que queria ser e, o pior dos mundos, me contava dos caras que ela gostava. Putz, cara, você entrou na friend zone só soprando. Caraca, velho. Mas essa situação, nos anos 80 ainda, que devia ser aquele telefonão de disco... Uhum. Parece muito, é muito surreal, cara. Parece muito filme do Pedro Almodóvar. Ai, caraca. Todos, claro, muito mais velhos do que eu. Certa noite, telefonei para a feiticeira e o pai dela atendeu. Ah, não. Como na como na casa havia uma extensão, eu não poderia correr o risco dela também ter atendido e ouvir minha voz pedindo para falar com ela. Na dúvida, soprei. O pai perguntou: alô? Quem é? Soprei de novo. Acontece que feiticeira havia realmente atendido na extensão e estava nos ouvindo. Ela disse: deixa, pai, essa ligação é pra mim. Caraca. E eu ainda ouvi o pai resmungando: o cara tá soprando o telefone pra você? Como assim? Ai, meu Deus, cara. Cara, meu, isso não faz sentido pra mim, cara. Eu tô lendo o e-mail de um extraterrestre. É muito bizarro, cara. Meu Deus do céu. É muito surreal isso. Eu não era nascido quando essa história tava acontecendo. E conversamos noite adentro. Conversamos. Você só soprava no ouvido dela, caralho. O pai dela já havia entendido o nosso código, tanto que uma vez eu liguei, ele atendeu, eu soprei. Só ouvi o velho ranzinza como ele só poderia ser, resmungando aos gritos: feiticeira, telefone é pra você! É aquele viado assoprador. E assim fui batizado. Passou-se o ano de 1984, 1985, 1986. Troquei de escola e continuei apaixonado, telefonando e soprando. Caraca, meu, que história maravilhosa. Telefonando, devia ter colocado ela em último. Mudei de escola, arranjei namorada, mudei de cidade, de namorada de novo, mas continuei apaixonado. Sempre ligando e soprando. Haviam-se passado quase 10 anos nessa conversa de sopros, até que resolvi sussurrar. Não é possível que ela reconhecesse um sussurro depois de tantos anos. Não reconheceu. Evoluímos alguns pontos com isso. Conversávamos muito, sempre, sobre todas as coisas. Cinema, música, filosofia. Ela se mostrava mais e mais a mulher da minha vida. À distância, infelizmente. Minha paixão aumentava. Parei de soprar. Agora só sussurrava. Ele tem muito problema, cara. Até que numa noite, depois de um mês sem telefonar, liguei pra casa dela, atendeu a mãe. E ouvi uma das piores notícias que eu poderia receber. Feiticeira? Ela não mora mais aqui. Ela se mudou depois que casou. Puxa. Caralho. Porra, ela não contou isso? Eu tô mal agora. Caraca, no dia da aleatoriedade a gente escolhe um e-mail bad. A gente não escolheu, ele surgiu. O e-mail escolheu a gente. Isso. A realidade bateu forte. Como poderia mesmo exigir dela que não seguisse sua vida, seus amores? Resolvi deixá-la em paz, em meio às minhas lembranças, com minha grande paixão não resolvida. Guardei-a com todo carinho e fechei a caixinha das pendências. Vivi 2 casamentos e 1 filho, no período de 7 anos. Já separado pela segunda vez, caraca. Caramba. Estava eu quieto em meu canto, quando um grande amigo que sabia da minha história com ela me manda um e-mail dizendo: olá, meu velho. Você não imagina quem eu reencontrei hoje na piscina de um flat de um amigo nosso. Feiticeira. Putz. Ela está linda, separada, e mandou lembranças a você. Anota aí o e-mail dela. Caralho! Vamos, aspirador. Caraca, eu tô torcendo demais, velho. Meu Deus, eu tô 100% dentro desse e-mail aqui. Nossa senhora. Meu coração disparou. Eu fiquei tentado a entrar em contato. Mas dizer o quê? Ela não sabia que eu, o Zé, era também um aspirador. Resolvi, então, criar um e-mail. oviadoassoprador@bol.com.br. Eu acho que ele falou porque ele quer que a gente escreva pra ele. Será que o Bol existe ainda? Existe, funciona? Existe. Caraca. E começar a escrever pra ela, sem revelar minha identidade. Foi divertido por um mês, mais ou menos. Ela me contou que havia casado, se separado. Ela confia muito fácil nas pessoas, né? É, né? Estava trabalhando num lugar legal e em breve entraria de férias. Mas ficaria em sua cidade mesmo. Eu estava morando em outra cidade, no norte do país. Depois de sentir que havia algo a mais em nossas conversas, senti que seria o momento de me revelar a ela. Nossa, depois de tantos anos. Tô... Já cara, foi o quê? 17 muito... anos, né? Por aí. Cara, eu tô muito nervoso agora. No e-mail, eu disse que ela poderia me responder usando meu e-mail verdadeiro, e o passei pra ela. Ela então se mostrou super surpresa, mas confessou que algumas vezes desconfiara de mim. Rimos muito, ok, eu tô mais tranquilo. É, tá indo bem. Rimos muito e passamos a trocar fitas de áudio pelo correio. Cara, isso é muito anos 80. Meu Deus! Tinha até um envelopinho, você comprava uma fita que ela já vinha numa caixinha específica pra você postar. Que era pra isso, pra você poder mandar uma mensagem de áudio pra uma pessoa. Caralho, gente, hoje em dia as pessoas recebem no WhatsApp e reclamam. É. Olha o esforço que você tinha que fazer isso antigamente. Tinha isso, eu já fiz algumas vezes assim, como eu sempre tive família que morava longe e tal. E de vez em quando rolava isso, ó, a gente vai gravar aqui uma fita pra família. E todo mundo falava, mandava uma mensagem. Era legal. Era bem pitoresco. Era meio que a carta do Harry Potter, né? Que ele abre a carta e sai a voz. Eu nunca vi Harry Potter, eu não sei como é. É verdade, tinha esquecido disso, você é uma pessoa triste. Continuando aqui. Rimos muito e passamos a trocar fitas de áudio pelo correio, até que nos encontrássemos dali a 2 meses, nas férias dela. Eu viajaria ao seu encontro em pleno verão na Bahia. E assim aconteceu. Caramba, hein? Caraca, cara, velho. Tomara que esse cara tenha montado uma música de axé. Tomara que... Que visão essa mulher é a Mila? Ai, caraca. Mas surgiu o antigo dilema, que se abate sobre amigos que se apaixonam. Deixar rolar o romance e acabar com a amizade, ou as favas com a amizade, caraca, as favas com a amizade, e vamos fazer amor selvagem. É, parabéns pelo uso do termo as favas, mas vamos dar uma pausa nesse e-mail e fazer um rápido jogo de o que você prefere? Bora. O que você prefere? Caio, o que, que você prefere nessa situação? Você tá há 17 anos apaixonado pela menina, mas ela é sua melhor amiga. Você mantém a amizade e romance ou foda-se amizade e romance? Sabe uma coisa que eu pensei? Como esse é o Dia Internacional da Aleatoriedade, eu achei que você ia fazer um que você prefere completamente aleatório. Putz, seria muito que melhor. Que não teria a ver com a história. Eu fiquei muito... Caralho, o Guga encarnou mesmo o negócio, né? Porra, seria muito melhor. Mas eu não pensei nisso. Então vamos seguir aqui. Vamos um pouquinho de ordem na nossa vida. Tá. Caraca, que difícil. Porque, assim, eu sempre sou da ideia de que eu prefiro me arrepender pelas coisas que eu fiz do que pelas coisas que eu não fiz. Olha aí, poeta. Né? Porque o que eu fiz era uma escolha. De eu fui, fiz, agi, não deu certo, paciência, eu tentei. Uhum. Quando você não escolhe algo, você fica, puta, podia ser de tal jeito, puta, podia ser de tal outro. Uhum. Então você sofre mais, eu acho. Então, tá bom, cara, mas não existe na sua vida uma menina que você quase pegou, não pegou, e aí hoje você pensa, putz, ainda bem que eu não peguei? Existe isso também, vai. Eu sei que põe por água abaixo toda a sua teoria poética, mas existe, cara. Isso pode acontecer. É, algumas. Existe sim. Algumas que, sei lá, e depois de um tempo... Você percebe que não era uma boa ideia. É, deu mancada com alguém, ou... É, sim, tem algumas pessoas assim, sim. Mas na situação dele, cara, eu fiquei assoprando no ouvido da menina 10 anos. Ah, eu pegava sim, pelo amor de Deus. É, cara, eu acho que amizade sempre vale mais. Mas eles não são realmente amigos, cara. Eles não têm essa relação. Ele sempre foi um admirador secreto dela e é isso. Então... Exato. É, eu acho que essa é a resposta certa. Voltando pro e-mail. Vamos lá. Em nosso reencontro, ela estava linda, realmente. Havia se tornado uma mulher belíssima. Caraca, verdade. Eles ficaram uns 10 anos sem se ver. É mesmo. Nossa, cara. Havia se tornado uma mulher belíssima, encantadora, apaixonante. Você tá imaginando, na sua imaginação, você tá imaginando a feiticeira do Luciano Huck? Tô. Eu também. Desde o início. Havia um clima maravilhoso no ar, que nunca se concretizava. Até que numa noite, no Havana, olha lá. Casa de shows de rock no Rio Vermelho, em Salvador, fomos ver a banda Retrofoguetes e inventamos uma brincadeira maravilhosa. Cada um escolhia para o outro um drink do cardápio, até que acabássemos com as opções do cardápio ou um dos dois desistisse bêbado. Não lembro quem ganhou, mas lembro que ficamos tão bêbados que tivemos que ir para um motel. Aí, aspirador! Caraca, aspirador! Esperar a bebedeira passar. Sim, ela havia voltado a morar com a mãe e não queria chegar em casa naquele estado. Pelo menos foi a desculpa dela. Desculpa não. Vida em modo tutorial. É isso que estava acontecendo. No motel, tomando banho, cada um em seu roupão, deitamos para descansar. Não preciso contar o que aconteceu. Vocês já têm idade e imaginação suficientes para adivinhar. Exato, você tirou toda a poeira do corpo dela. Não, porque até agora não podia ter acontecido nada. É verdade, é verdade. A gente já viu outras vezes. É, diga o cara que passou a noite com o australiano. O cara de São Francisco, é. A gente vai lembrar pra sempre dele por causa disso, né? Como o cara que nunca pegou a australiana. É, o cara que não fez nada, que mandou uma não história. A vida em modo tutorial e o cara desligou o videogame sem passar dessa fase. Acabou a pilha do controle dele. A partir daí, enamorados, vamos fazer trilha da Chapada Diamantina, mergulhar na ilha de Taparica, viver o verão baiano em todas as suas nuances. Curtimos muito, viajamos muito, amamos muito durante longos 40 dias. Ao fim disso, eu precisava voltar. Meu sócio me ligava apavorado. Você não volta mais? Eu tô ficando maluco aqui? E ela precisaria viajar a Portugal, onde faria um doutorado. Mesmo que ainda quiséssemos, não seria possível levar aquilo adiante. Mas querem saber? Foi ótimo ter esperado 17 anos para a realização de uma paixão. Sei que todos têm alguma pendência desse tipo, guardada lá no fundo da memória. Eu também tinha, e consegui trazê-la à tona e torná-la realidade. E digo, senhores, foi muito bom. Uma sensação maravilhosa. E deixo a dica àqueles que pretendem seguir a trilha da paixão. A amizade não resiste. Não se iludam. Abraço, senhores, e muito obrigado. Caralho. Solta as palmas aí, Caio. Que porra, que belo e-mail. Lê o próximo, Guga. Campo Mourão, 22 de fevereiro de 2017. A Caio, Guga e Rafael. Olá, piazada, tudo certo? Me chamo Lisier, tenho 25 anos e sou baterista. @LisieSambate, para quem quiser achar lá no Twitter. Exatamente. A sensação que tenho ao ouvir GugaCast é de estar infiltrada no Clube do Bolinha, ouvindo bobeiras, contos e diversões de alguns garotos. É verdade... É verdade, eu também acho, e eu peço para que mais ouvintes, porque eu sei que a gente tem muitas ouvintes mulheres, e mandem histórias também. Como estou gostando muito de podcast, envio-lhes como contribuição uma das loucas histórias da minha família. Vamos lá. No início dos anos 2000, minha tia e meu tio policial, que agora em diante se chama tio policial... Já começou bem. Decidiram ir com a minha família para a praia. Morávamos no interior do Paraná, a uns 500 quilômetros do litoral, e partimos antes do nascer do sol. Os dois foram com o seu Passat amarelo. Que demais. Caraca. Isso em 2000! Não é mais tão demais. Não, é mais legal ainda. E no Monza cinza, meus pais agricultores, minha irmã adolescente, meu irmão pré-adolescente e eu, que era criança da viagem. Não passamos muitas cidades e comecei a ficar com enjoo. Por sorte, nada aconteceu, mas decidiram então só seguir viagem após me instruírem detalhadamente a utilizar uma sacola plástica, caso necessário. Gostaria de saber por que estou escrevendo com a voz de vocês na minha cabeça. E agora que você está ouvindo com a nossa voz na sua cabeça? Caraca, é um nó, né? Tipo, a gente pegou o cérebro dela e, tipo, apertou, assim, torceu, igual um pano. Naquela época, não tínhamos celular. Então, vamos fazer assim, vamos gravar uma mensagem para ela pôr na caixa postal dela. O que, que você acha? Olá! Eu sou a Lisier, tenho 25 anos e sou baterista e não posso atender a sua ligação agora. Me liga mais tarde, você sabe o que fazer aí depois do sinal. A minha risada é o bip. Ah, legal. E ela contribuiu bem pro dia da aleatoriedade. Naquela época não tínhamos celular, então ficou combinado que estaríamos sempre próximos na rodovia e, de regra, o Monza iria na frente. Chegara a hora de uma parada qualquer e meu pai parqueou no acostamento para aguardar meu tio nos alcançar. Quem é que fala parqueou? É meio que estacionou no acostamento, não, eu né? Eu entendi, mas eu nunca tinha ouvido esse termo aportuguesado. O verbo assim. Parquear. É. Porém, de alguma forma, violamos as leis da física de tempo e espaço, e o Passat estava à frente na viagem. Putz. Sem percebermos isso, meu tio acelerava para alcançar meu pai, que estava parado, e a distância entre os dois veículos só aumentava. Meu Deus. Caraca, eu já imagino, tipo, o corte da cena, sabe? Tipo, parado, acelerando. Então, mas o engraçado é que, assim, eu lembro que isso era típico de viagem de carro dos anos 80. Mas ela falou que era nos anos 2000. Eu tô na dúvida se era mesmo. Porque não tinha, ela falou que não tinha telefone. No ano 2000 o telefone era normal já. É. Não, mas às vezes, tipo, celular era caríssimo naquela época. Não, no ano 2000 já era ok, assim. Já era normal as pessoas terem, não era? 2000 já existia, sei lá, um V3? Cara, eu lembro que eu não tinha dinheiro nenhum. Eu ganhava R$400 por mês e eu tinha um celular. Não era um V3. É, saudades V3. Posso dizer com propriedade que depois de muitas horas e quilômetros andados inutilmente, conseguimos nos encontrar. Não sei como, mas conseguimos. Putz, que perda de tempo. Né? O certo é assim, você sempre se encontra em um ponto de encontro específico. Então, exato, quem chegar primeiro não sai dele enquanto não falar com o outro. Aí você não tem esse erro. Chegando no litoral catarinense, ao entardecer, fomos procurar uma casa pra alugar. Os caras foram até lá sem casa. Meu Deus, é a família mais desorganizada que eu já vi. Pois naquela época não se fazia reserva. Cara, essa viagem foi nos anos 80. Acho que ela se confundiu aqui das décadas. O dono morava nos fundos. Tinha um casal de argentinos aposentados alugando a casa ao lado e uma boa vista do mar. Sempre tem muito turista hermano no sul do verão. Hermano não é porque é irmão dela, porque é um argentino. Então aí vai uma dica que não tem a ver com essa história. Como sabem, quando um carro vem atrás querendo nos ultrapassar, damos o sinal de pisca para a esquerda para alertar caso exista algum perigo. Eu nunca ouvi falar dessa história. Já sim, os argentinos... entendem esse sinal ao contrário. Seta para a esquerda é aviso de que a pista está livre. É claro que dá muita merda nas rodovias daqui. Caramba. Nossa. Eu estava com o braço quebrado. E para entrar no mar, minha mãe cobriu o gesso com sacolas de supermercado. Clássico dos anos 80 também. Exato. Fato extremamente frustrante, pois não pude me divertir nas ondas como gostaria. A semana se passava tranquila. Minha tia, que é fluente em espanhol, fez amizade com os argentinos. Eu fazia propaganda gratuita e ridícula dos mercadinhos locais, enquanto brincava na areia com meu irmão. Minha irmã e minha mãe se bronzeavam, e meu tio e meu pai tomavam cerveja. Eu não entendi o lance da propaganda. Ela tava com a sacola no braço. Ah, entendi. Tadinha. Eu achei que ela tava, tipo, escrevendo as ofertas na areia, sabe? Alguma coisa assim. Aí ela foi trabalhar depois com aquele pessoal que usa o canetão, faz aquelas letras bonitas. Uh-huh. A 100, 12,99. Esses caras do canetão são foda. Você já viu os vídeos no YouTube? Sim, é demais. Impressionante. Me recordo de assistirmos... Tá muito aleatório hoje. Me recordo de assistirmos Christine, o carro assassino, na sessão da tarde. Cara, isso foi nos anos 80. É, não, foi totalmente nos anos 80. Na sessão da tarde, quando choveu e fez frio. Experimentar comidas diferentes e de eu passar protetor solar de forma irregular na minha mãe, que ficou bem chateada com as marcas das minhas mãos nas costas, mas não brigou comigo. Sabe uma coisa que eu pensei há muito tempo atrás? É uma ideia de negócio que eu nunca implementei. E provavelmente hoje já existe e as pessoas vão falar: ah, você só viu e tá copiando. Mentira, eu pensei nisso quando eu era muito novo. Quando eu tinha, sei lá, era nos anos 90 que eu pensei nisso. Que é o seguinte: você vai pra praia e você toma sol com um adesivo na sua pele no formato de uma coisa legal, tipo um dragão. Sei. E aí depois, quando você termina de tomar sol, que você volta pra casa, você tira o adesivo e tem meio que uma pseudo tatuagem ali de dragão na sei. Sua pele. Né? Sei. É tipo um biquíni de fita isolante, mas... Exatamente, em formatos fantasiosos, pode colocar ali o formato do, sei lá, do logo do Super-Homem, do Batman. Eu pensei nisso. Eu acho que você devia fazer isso, Caio. Faz e posta fotos pra gente. Fechou. Sexta noite chegou e os adultos decidiram que teríamos um jantar mais legal. Eles não imaginavam o quão legal seria. Colocaram... meu Deus. Colocaram pizzas pra assar num fogão Continental 2001 de seis bocas e fomos assistir Globo Repórter. Essa era uma boa casa de praia, hein, com fogão de seis bocas. Né? É. Depois de algumas reportagens, ouvimos o som de um tiro vir da cozinha. Caramba. Todos estavam na sala e por alguns instantes nos olhamos com espanto. Mais um disparo e meu tio exclama: esqueci o carregador no forno. Cê tá de sacanagem. Todos: o quê? O tio: sim, escondi os carregadores da pistola na estufa do fogão para as crianças não encontrarem. Nossa, cara, eu achei que era tipo um som de tiro, era só um barulho alto. Era realmente uma bala explodindo. Era literalmente tiro. Eram dois pentes com 12 balas cada, e o calor do forno começou a estourá-las. Imediatamente fomos para a varanda aguardar o desfecho das explosões e, como diversão, contávamos os tiros. É a família mais... Cara, eu não sei como que ela ainda... Ela não foi mandada pro, sei lá... tava destruindo o forno, né? Exatamente, tá indo pra parede, tipo, tudo. Não, tava destruindo a cozinha. E pior, cozinha. As pizzas, porque não vai dar pra comer isso depois. É, o pior, realmente. Lá pela sétima ou oitava bala, o dono da casa apareceu extremamente assustado, acreditando que havia uma chacina acontecendo. Aos risos, não paramos de contar. É, porque é engraçado, né? É, realmente. Cadê o conselho tutelar pra essa criança? O dono não acreditou na história, então na décima explosão, ele tentou entrar na casa pra interromper o fuzilamento de sabe-se lá quem. Na décima terceira bala, ele queria chamar a polícia. Ao estouro da décima quinta, meu tio mostrou o distintivo pra convencê-lo de que não éramos uma sádica família psicopata conivente com um matador. No 19º estouro, minha mãe e minha tia conseguiram acalmar um pouco o dono da casa. Meu tio analisou a situação e ficou muito aborrecido ao perceber, já pela 22ª explosão, o prejuízo que teria, pois seu armamento valia mais que Kinder Ovo, que vale mais que barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. Finalmente, o 24º tiro. Fomos em direção à cozinha analisar o estrago e então aconteceram minhas 3 decepções da noite. Primeiro, mais um estouro. Havíamos contado errado. Meu Deus. Segundo, as pizzas estavam cheias de pólvora e cartuchos vazios. Ficamos sem janta. Terceira, não vi o final do Globo Repórter. Porque a bala não perfurou, né? Ela só estourou. Ela só estourou. Na manhã seguinte, arcamos com o prejuízo causado na cozinha, continuamos nossas férias e não vimos mais os argentinos, que foram embora após ouvirem o possível massacre. E pra nossa tristeza, não temos as fotos tiradas das pizzas e do fogão furado, pois era o final do filme e elas saíram queimadas. Espero que tenham gostado dessa história. Foi muito legal a história, mas essa... Cara, muito boa a história. Foi demais. Mas eu ficaria... Eu teria chamado a polícia, cara. Se eu fosse o cara. É. Porra. Porra, total. Eu não acredito, né? Os caras acabaram de chegar, estão só se hospedando na minha casa. Você acha que eu vou acreditar neles? Não, e outra, não podia ir lá desligar o forno e esperar ele esfriar, ao invés de, tipo, deixar tudo estourar? Ah, mas eu acho que se você se aproxima, você toma o risco de tomar uma estourada, né, nessa... Se bem que eles estavam achando engraçado, né? Então, talvez seja por isso. Ah, esse vai ser o entretenimento da noite. É, nos anos 80, né? Era isso ou o Globo Repórter? Lê o próximo e-mail aí, Caio. Vamos lá. Olá, Guga e sua turma da pesada. Sua... Tenho 19 anos e gostaria de contar para vocês uma história de quando eu estava na 8ª série, numa versão moderna do clássico conto de Davi e Sansão. Prólogo. O protagonista e seu passado. Caramba, teve prólogo. Né? Não é Sansão e Dalila? Não é Davi e Sansão? Acho que é Davi e Golias, ou né? É, eu acho que ele misturou. Ou então ele criou um negócio... É um fanfiction grego. Esse é um chip que ele tá fazendo, sabe? Uhum. Sempre foi um jovem nerd filhinho de mamãe, nunca fui bom com atividades físicas e minha diversão sempre foi ficar em casa jogando meus videojogos. Isso, a soma do maravilhoso combo de asma com rinite, fez eu me tornar fraco e pouco apto para batalhas e atividades físicas. Ou seja, só estou vivo hoje porque a sociedade humana moderna é muito permissiva, porque em uma primitiva eu teria me tornado comida de hipopótamo. Além disso, desde muito novo, os trombadinhas, gíria local para thug, encrenqueiro, o clássico homem médio de óculos Juliette, short de praia e camisa regata, normalmente encontrado nas garupas de motos na rua escura, pegavam no meu pé, me chamando de nerd, viado e derivados. Primeiro que nem nerd nem viado são xingamentos, né? As pessoas eram muito complicadas, acho que devia ser, nos 90, nos anos 80. Uhum. Com o tempo, me tornei um rapaz tímido, de coluna curvada pra frente, perfeito para ser alvo dos bully, já que não era o padrão de macho alfa nordestino de cabelo militar padrão, o que é esperado na sociedade. Por isso, talvez por influência do capiroto, o torção escrotal... Torção escrotal é ótimo. O Natal em família... Sempre tinha algum valentão pegando no meu pé pelos mais variados motivos. Já me perseguiram por me acharem emo, porque descobriram que eu não acreditava em Deus, ou até mesmo simplesmente por não ir com a minha cara. Mas no dia em que irei narrar, as coisas mudaram. Uou. Capítulo 1. E agora o capítulo tem o nome de uma pessoa. Eu não posso ler o nome dessa pessoa. Então vamos chamar ela de Arnaldo. Tá. Capítulo 1. Arnaldo. Eu tinha me mudado para uma escola nova no 8º ano. Consegui me dar bem, fiz alguns bons amigos, mas é claro que o valentão iria aparecer. Arnaldo era um rapaz alto, ou de todos os Arnaldos que a gente já colocou, Arnaldo ser um valentão é a primeira vez. É a primeira vez. Arnaldo era um rapaz alto, de cabelos castanhos claros e um belíssimo dente quebrado, talvez de apanhar de seus pais, o que imagino que deve acontecer com um ser humano para tomar tais atitudes. Ele era alto e encardido, com uma eterna aparência de sujo. Ele nunca estava sozinho quando não estava com seu grupo de delinquentes, não quer nada com a vida, como dizem os professores. Ele estava com seu fiel companheiro, Mr. Puppy Butthole, apelido que dou agora em homenagem ao formato de sua cabeça e sua baixa estatura. E eles passam os dias não aprendendo nada e fazendo vandalismo. É, acho que todo mundo já conheceu um Arnaldo assim. É. Ao me ver, Arnaldo resolve me fazer sua nova presa. Empurrões, xingamentos, pé na frente para me fazer tropeçar. Era difícil fugir, já que nossas aulas eram uma ao lado da outra, e eu seria obrigado a passar pela dele para descer para o pátio. A perseguição se seguiu por uns meses, até que... Capítulo 2. Fusão infernal. Um dia, por algum motivo, o professor de geografia resolveu juntar nossas salas. Puta que eu pariu. Oitavo ano A e B estavam juntos numa sala só agora. A receita para o caos estava instaurada. É sempre... Gritaria... É como se fosse uma rivalidade, né? Oitavo ano Exato. A contra o B. Eu sempre fiz parte das salas A e eu detestava todas as outras. Não, e parece que você tá em território inimigo, né? Quando você tem que entrar Sim. numa sala, puta, ela é estranha, né? As janelas são estranhas. Sim. As carteiras têm uma cor levemente diferente. Né? O quadro não é exatamente igual do da outra sala. É muito estranho mesmo. Parece é muito que, bizarro. Parece que você tá num mundo bizarro. Exatamente. Que, tipo, é parecido, mas não é como deveria ser. Isso aí. Gritaria, bola de papel e todo tipo de putaria esperada de jovens na puberdade começava a acontecer. O professor conseguiu conter muitas delas, admiravelmente. E lá atrás estava Arnaldo, com seu sorriso de vilão eternamente em sua boca, sentado de pernas abertas e com o quadril projetado para frente do assento da cadeira, como um bom trombadinha faria. Fazia piadas e bagunça e, eventualmente, jogava uma bolinha de papel em mim. A aula foi ficando um pouco mais longa que o normal, mas nada de muito insuportável. O final da aula estava próximo. Capítulo 3. Agora chega! Eita caralho, será que ele vai bater no Arnaldo? A aula chega ao seu fim. Permaneço em minha cadeira, esperando para a aula seguinte, enquanto os alunos da turma B pegam seus materiais e vão em direção à saída. Ah, só juntou para essa aula. É. Entendi. Mas Arnaldo não quis ir embora direto. Ele passou ao meu lado, levantou seu caderno e o bateu com toda a sua força na parte de trás da minha cabeça. Filho da puta. Uma agressão física bem maior do que qualquer um que ele tinha causado até então. Meu sangue ferveu, eu estava de saco cheio. Before my body's dry, ponto MP3 começa a tocar. Que música é essa? Caralho, agora entendi. Ele fez essa referência pra mim. Ah. É a música de um anime que eu gosto muito. Ah, entendi. Eu bato com o meu caderno na mesa, pego minha caneta preta e grito: agora chega! Corro em direção ao Arnaldo, meu Deus, que estava de costas. No momento, me senti como um humano atacando um Titan, a la Shingeki no Kyojin. Pra quem não sabe, é um anime que tem uns gigantes e tal, e a humanidade tem que enfrentar esses gigantes, aí você escala o gigante e tal. Pulei nas costas dele e comecei a atacá-lo em sua nuca com a caneta. Caramba, ele ia matar o cara. Nossa, meu Deus, Mr. Puppy Butthole apenas ficou no canto observando meu ataque, enquanto Arnaldo tentava se livrar de mim, sem sucesso, talvez pela surpresa. A gritaria na sala começa, o professor corre para chamar ajuda para separar. Naqueles segundos, me manti rangendo meus dentes e esfaqueando, ele coloca entre parênteses, escanetando? Meu antagonista, sangue escorria de seu pescoço, meu Deus, estava atacando à vontade, free hit. Eventualmente, um coordenador veio e nos separou, mas o estrago já havia sido causado. Epílogo, ele foi preso, né? Porra. O resultado do duelo. Não foi duelo, porra. Ah, foi duelo. Além o cara disso... veio e deu um tapão na cabeça dele, deu um pescotapa com um caderno nele, ele foi lá e deu um pescaneta. Então, ele deu uma bicada, né? Ele bateu com a bique no pescoço do cara. Após isso, fomos ambos à diretoria. Reclamaram mais comigo do que com o rapaz. Falaram que perdi minha razão ao ter reagido, que poderia ter acertado uma artéria e matado o garoto. Podia mesmo. Mas podia total. Mas isso entrava num ouvido e saía pelo outro, porque eu estava orgulhoso de mim mesmo de ter lutado contra a opressão. A partir daqui, o boato começou a correr. É, aquele molequinho ali desceu a porrada no Arnaldo. Eu podia ouvir cochichos. Pessoas me conheciam como moleque que canetou o Arnaldo. E a partir deste dia, o garoto Arnaldo nunca mais praticou seus atos vis. Eu saí da escola no ano seguinte e no ano depois eu voltei para a escola. Minha lenda ainda era lembrada. E para minha surpresa, Arnaldo ainda estava lá. A surpresa não era o garoto ainda estar na escola, mas seu estado físico. Ele estava gigante, bombado, praticamente um fisiculturista para os padrões de um garoto de 14 anos. Aparentemente, eu feri o orgulho dele. Gosto de imaginar que, tal qual Lu Ferrino, ele levantava pesos enquanto gritava meu nome. Para manter o ódio quente em seu coração e se manter motivada. Desde então, nunca mais sofri bullying. Sem dúvida, essa não é a melhor forma de lidar com uma situação de bullying. Não recomendo a ninguém fazer o mesmo, obrigado. Mas dada a minha situação, o melhor resultado possível foi alcançado. Você sabe que teve uma vez que eu tive uma briga na escola, foi mais ou menos parecido, assim, só que não era um bullying. Era um cara que era meu amigo, e aí a gente não era mais tão amigo, assim, a gente já não se falava tanto. Uhum. E eu acho que ele meio que se ressentia disso. Aí um dia... eu tava conversando com outro amigo e sei lá de onde ele tirou que eu tava falando mal dele. Aí ele chegou e me deu um socão no olho. Com tudo. Ele acertou assim, tipo, muito em cheio. Um socão no meu olho. E aí, cara, eu fiquei... E eu era pequenininho. Quando eu tava no isso foi na sétima série. Eu era sempre o mais novo da turma. Eu era um ano adiantado. Então eu era sempre o mais novo, menorzinho da turma. Cara, eu fiquei irado. Aí eu levantei uma cadeira e comecei a seguir, assim. Eu queria explodir a cadeira nas costas dele. Caralho. Aí quando eu cheguei muito perto de fazer isso, eu não sei o que me segurou. Falou assim, cara, se você fizer isso, você vai matá-lo e sua vida vai acabar aqui. E aí eu não sei o que me fez soltar a cadeira. Por um segundo, eu soltei a cadeira no chão, mas eu era muito menor. Mas aí eu fiz a mesma coisa. Eu me joguei em cima dele e comecei a socar ele de todo jeito, assim. Óbvio que não foi bonito, não foi assim, tipo, sabe, igual o Vin Diesel socando alguém. Foi, foi feio, sabe? Foi desordenado e tal. Mas eu fiquei... E o menino ficou, para. Porque ninguém nunca imagina que alguém vai fazer, que alguém vai reagir desse jeito, né? Sim. E foi feio. E eu fui suspenso por causa dessa briga. Bom, melhor suspenso do que preso, né? É. Lê o próximo aí, Guga. Próximo e-mail. E aí, Guga e demais participantes, beleza? Beleza. Meu nome é tenho 19 anos e estou no quarto semestre de faculdade de letras da UFRGS. Tem um nome que eles falam, acho que é UFRGS. Eles têm uma pronúncia pra isso, mas eu não sei qual que é. Aham. Conheci o podcast através do Jovem Nerd e só tenho me surpreendido positivamente até então. Obrigado. Já escutei quase todos os programas e essa ideia de compartilhar histórias aqueceu meu coração de letrista e adotei para o meu grupo de amiguinhos a competição de nomes do Prova de Sintaxe, do Dente Sensível, do Esmalte Descascado em Dia de Entrevista de Emprego, do Bolinha de Piercing no Septo Perdida. Caraca, Bolinha de Piercing Perdida, cara. Puta que pariu. Que ódio. A história que tenho pra contar foi protagonizada pela minha professora de fonologia, e não sei exatamente em que categoria ela se encaixa, mas vale muito a pena contá-la no ar. O título é Puta que Pariu. Ok. Antes de lecionar fonologia na universidade, atendi... A gente precisa dar nomes. Fonologia, o que é fonologia? Eu acho que é uma parte da fonoaudiologia, entendeu? Fono é a parte que você fala. Vamos Quer dar colocar... nome de cachorros fofinhos? Eu ia falar pra gente chamá-la de professora Helena. Cachorros fofinhos seria mais aleatório. Tá bom, vamos cachorros fofinhos. Então ela é o quê? Um poodle? Não, eu pensei em nomes assim, tipo Fifi. Ah, entendi. Entendeu? Eu achei que a gente ia chamar, sei lá, um de poodle, outro de pug. Não, vamos dizer aqui a nossa ouvinte narrando a história. O nome dela é Fifi e o nome da professora é Lulu. Ok. Tá bom? Antes de lecionar fonologia na universidade, professora Lulu atendia como fonoaudióloga numa clínica. Acostumada a entender crianças ou... Meu Deus, o último e-mail, né? É sempre assim. Acostumada a atender crianças ou adultos com dificuldades na fala, como pessoas que leem o último e-mail, certa vez surgiu uma paciente que vou chamar de Dona... Qual é o nome do seu cachorro fofinho? Eu não tenho cachorro fofinho. Eu tinha um cachorro que... Cara, isso é muito ridículo. Agora isso vai ser papo aleatório, porque hoje é o dia aleatório. Uhum. Eu tinha um cachorro uma vez, o meu segundo cachorro. Meu primeiro cachorro, ele chamava Pete. E Peach, era tá Peach aí, porque Dona Peach. Porque meu vô que escolheu. Uhum. E o segundo cachorro, a gente adotou o cachorro, né? Ele apareceu lá em casa, né? Sempre assim que acontece no interior. O cachorro apareceu lá em casa quando eu tava jogando muito Killer Instinct no Super Nintendo. Uhum. E eu gostava demais do Cyberwolf. Só que eu falava, cara, eu não vou poder chamar o cachorro de Cyberwolf, porque senão meu vô e minha avó não vão poder falar o nome do cachorro nunca. Sei. Aí eu coloquei o nome do cachorro de Lobo. Tá bom, obrigado por essa história. Vamos chamar ela de Dona Peach? Vamos. De toda a história, a única coisa que você tirou foi o nome do meu primeiro cachorro. Que é fofinho. Exato. Certa vez surgiu uma paciente que vou chamar de Dona Peach, pois não sei seu nome, mas vocês podem chamar o que quiserem, já fizemos. Dona Peach era uma senhorinha de uns 70 anos, que em dog years são 10 anos, que sofrera um derrame e por conta disso perdeu parte da capacidade de falar. Ai, tadinha. É. Uma vez por semana, ela se consultava com o Lulu e as duas trabalhavam juntas para recuperar as palavras da Dona Peach. Com o passar do tempo, o trabalho da fono foi surtindo efeitos e a Dona Peach reaprendeu a se comunicar. Mas Lulu não esperava por uma reviravolta triste do destino. Dona Peach teve outro derrame, dessa vez mais grave, e que ocasionou uma perda ainda muito maior da fala. Putz. Meses depois da recuperação, quando Dona Peach voltou ao escritório, Lulu ficou apavorada ao atestar que a senhora agora só produzia uma única sentença. Meu Deus do céu, tadinha. Caraca. Não falava mais nada além dessa única frase, sua resposta pra tudo. O que fazer? Caraca! Meu Deus. É tipo I am Groot. Caraca, sim, muito. O que fazer? Lulu ficou desesperada, releu uma pá de livros, procurou respostas e nada. Não existia nenhuma orientação formal de algum procedimento clínico pra esse caso. Ela teria de inovar. Lulu, então, teve a ideia. Depois de chorar um cadinho no banheiro, escorregando pela parede lentamente, de pedir para o marido da Dona Peach, o seu... Não, a gente tem que dar um nome fofinho pra ele. Nome fofinho de cachorro macho? Totó? Totó. De pedir para o marido da Dona Peach, o seu Totó, anotar num diário vários detalhes sobre a rotina do casal. Tipo... cheirar o traseiro um do outro. Exato. Comer mijar macarrão. Comer macarrão, mijar no jornal. Correr atrás de uma bolinha. Pediu que ele descrevesse tudo: visitas, hábitos, eventos, idas ao supermercado, ao banco, para que assim ela tivesse assunto para conversar com Dona Peach. A partir disso, Lulu prosava com a senhora, incentivando que ela se expressasse, pois o mais importante era considerá-la um sujeito comunicante, ouvi-la, indiferente de como. E assim, Lulu consultava os diários e perguntava: e daí, Dona Peach? Os netos foram visitar essa semana, é? Bah? Gaúcho. Bah? Ao que ela respondia: meu Deus do céu, imagina, a casa deve ter ficado cheia. E como cozinhar pra essa gente toda? E Dona Peach respondia, mais enfática: meu Deus do céu. E assim, elas mantiveram o diálogo ao longo do tratamento. Caraca, Lulu conseguia, velho, interpretar pela prosódia da Dona Peach o que ela queria dizer, e assim ia sempre exercitando sua comunicação. Cara, esse e-mail é lindo, na verdade, assim, não tá engraçado. Cara, é inacreditável. É. As duas passeavam juntas pelo hospital, visitavam o refeitório, Lulu pedia pra ela lhe ensinar receitas, contava causos, e Dona Peach, pra tudo, dizia: meu Deus do céu, com entonações diferentes. Certo dia, quando Dona Peach e seu Totó chegavam para uma consulta da semana, Lulu percebeu um certo climão entre eles. Seu Totó era um senhor de convivência difícil, meio rabugento, mandão, e por conta da doença da esposa, tornou-se ainda mais autoritário e superprotetor. Lulu esperou seu Totó se dirigir à sala de espera e aproveitou a ocasião para puxar papo com Dona Peach, que aquelas alturas já era sua BFF. Que foi, Dona Peach? Brigou com seu Totó de novo, foi? Ele anda lhe incomodando? Dona Peach, muito tensa e consternada, sacudia a cabeça positivamente. É difícil, né? Mas o que ele fez agora? E a senhora, que se apertava toda como se estivesse em agonia, então pareceu explodir num grito de revolta e disse: puta que pariu. Caralho! Que genial! Que maravilhoso. Cara, isso poderia muito bem ser um texto do Veríssimo. Sim. Epílogo. Lulu nos contou que depois daquele dia, puta que pariu tornou-se seu palavrão favorito, e agora é o meu também. Dona Peach, infelizmente, não conseguiu recuperar sua fala completamente, ficando limitada a uma série de 20 frases. Mas dado seu estado anterior de dispor de apenas uma frase, 20 já é um avanço e tanto, né? Porra. Essa professora é muito boa, apaixonada pelo que faz e com uma didática incrível. Achei válido vir aqui lhe fazer essa pequena homenagem e, quem sabe, mostre o programa que vocês leram pra ela ouvir. Ainda bem que a gente não sacaneou muito nos nomes, né? Ficou bonitinho. É. A não ser a hora que a gente falou que eles agiam como cachorro, mas tudo bem. Essa história... Faz parte. Essa história, além de nos fazer rir bastante, nos fez refletir muito sobre a importância de ouvir as pessoas e também sobre como linguagem é foda. Até a entonação da voz conta como traço semântico significativo. PS, já fiz isso uma vez no Twitter, mas queria fazer agora num espaço com pouco mais de 140 caracteres. No desastroso Nerdcast sobre língua portuguesa, o Guga foi o único ponto de alívio que não me fez baixar a letrista chata e escrever textão. Super me representou citando Marcos Banho e as pesquisas de sociolinguísticas. Mil vezes obrigada. Com esse Nerdcast, mais as análises de músicas, tu entrou pro top 10 as pessoas que quase são letristas favoritas no meu coração. Cara, que meio fofo e bonitinho. Nossa, muito bom, cara. Fifi, Obrigado pelo seu e-mail, foi muito legal. É uma história bonita, na verdade. Uma história legal, uma história de esforço. E, cara, eu já fiz muito tratamento fonoaudiológico, porque eu tenho o palato todo zoado, eu tenho um monte de problemas relacionados a isso. E eu tenho um podcast, cara. Isso também é uma superação, se você pensar bem. É, e eu fiz fono, caraca, a gente resolveu se encontrar aqui agora, né? E eu fiz fono pra perder o meu sotaque caipira, porque a CBN não aceitaria que eu falasse Nossa Senhora porteira pra trabalhar com repórter. Então eu tive que fazer fono pra perder o meu sotaque. Pois é, e o mundo perdeu isso, cara, que triste. Exatamente. Não, mas eu passo uma semana lá, você vai ver como é que eu volto. Cara, eu acho que eu vou lavar a louça então e depois ler um livro. É, eu acho que eu vou tomar banho com gelatina e depois esfoliar os meus pés. Adeus. Tchau, gente. Este podcast foi editado por Caio Corraini.